Então, estamos começando um cast especial. Ah, esse em clima de festa. Jingle Bell Rock. É, esse cast é um presente para vocês neste natalício Natal. É um presentinho, uma homenagenzinha a vocês. Já que hoje é véspera de Natal, dia 24. Opa, dia 24. Com certeza. Homenagem ao Santa Claus. Se a gente pudesse, em vez de dar esse cast, a gente daria outras coisas para vocês, tipo Free Boobs Forever, assim. Mas como não, vamos dar este cast esse de presente com histórias. Free Shaved Pussy. É, com histórias muito cabulosas, bonitas, né? Quem merece presente somos nós, né? Por favor, ouvintes. É isso aí. O dinheiro. Vocês gostam do Dreamcast, então manda presente, tchê. O Jovem Nerd ganha. No início os caras queriam fazer só por gostar. Agora, agora eu vou falar uma coisa bonita, mas o maior presente que os fãs nos apreciando não tem, né? Um abraço a todos os fãs. Aê. Melhor também são os fãs defendendo a gente. Não, o melhor seria as fãs mandarem beijos. Não só. E free boobs, hein? É, claro. Aqui é o Julie. E eu tive uma maneira muito traumatizante de descobrir como o Papai Noel não existia. Aqui é o Six e eu ganhei Diddy Kong Racing de Natal, do Papai Noel. Sério. Aqui é o Lanzoni e hoje à noite estarei assistindo o especial de Natal de Punk Brewster. E aqui é o Frajola e tô assistindo bastante comentários, negócio de crack. O crack tá destruindo nossos... Crack de jogo? Não, para! O crack que fuma. O crack que fuma. Crack. Então, o Frajola quer passar uma mensagem de amor pro pessoal... Natal, né? Parar com as drogas. É, vamos parar com as drogas, vamos jogar jogo original, por favor. E-mail. E-mails referente ao cast das músicas. As cartinhas do pessoal que deixou pra nossa caixa postal, né? Hoje com todo mundo aqui, né? Sim. Então, algum recado pra dar? Play Fire, né, do Dreamcast. O pessoal tá entrando direto, por favor, entrem nessa onda. Me adicione aí, adicione todo mundo, na verdade. É. A gente quer saber o que vocês estão jogando. Essa semana o pessoal adicionou bastante, hein? Eu vi vários pessoais aí. Vários pessoais. Adicionando e tal, e é legal ver. Sempre quando adicionam, entram na comunidade, no grupo do Dreamcast, lá no Playfire, eu vejo o que as pessoas estão jogando. Tem um pessoal que só joga PC que entrou lá, em Rodrigo, teus chapas. Mesmo também, né? O Orkut também, né? Todo mundo entra aí, comenta assuntos, né? Precisamos de assuntos. Isso, principalmente no tópico frases, deixa sua pérola, tá legal, né? Legal, né? Sempre tem uma pérola. É, e as sugestões de assuntos, né, cara? O Dreamcast pode ter um tema que você criou, olha que beleza. Veja só, né? E a gente vai acreditar, cara, né? Com certeza. Vamos. Outra coisa que eu ia falar, um pessoal veio me pedir, velho, cadê o link dos videocasts? Eu falei, Julie, estou aqui falando ao vivo para os ouvintes ouvirem, coloque o link dos videocasts nos links ali, dos chapas. Com certeza. Certo? Outra coisa que pediram, cadê os retro reviews? Lanzoni. Vocês pediram e agora voltou retro reviews. Aguardem. Não vou falar o joguinho maroto que vai sair, Michael mas... Jackson. Já entregou, né? Gente, tá aqui, ó. Aguarde, Michael Jackson. Vai ser uma a cada duas semanas. Isso fecha, Rodrigo? Com certeza. Mas olha só, com certeza. O verão, estive ocupado durante o ano, fazendo faculdade e afins, mas agora estarei de férias, em ritmo de festa. Ele tá querendo pra Jola, tá trabalhando e tá sem tempo e usou o Game Shark pras férias. Não, eu copiei o save. E outra coisa, o Dreamcast tá de férias, calma, mas e-mails, não se preocupem que os casts estão prontos, todinhos. Conteúdos bombando ainda. Então, todo dia, a cada duas semanas, toda quinta-feira, semana sim, semana não, o Dreamcast estará no ar. Sim. Então tá, e-mails, vamos ao primeiro e-mail, né, cada um vai ler um, já que estamos 4D4. O primeiro e-mail é de Sérgio Ribeiro de Ponta Grossa, no Paraná. Olá, pessoal do Dreamcast. Comecei a ouvir o cast de vocês há pouco tempo. Ainda não ouvi todos, mas gostei muito. Sou game maníaco desde os 12 anos e hoje eu tenho 31. Ele diz que tem 10 consoles aqui na casa dele, desde o Atari até o Xbox 360. Ele diz que adorou o Dreamcast sobre o console Dreamcast. Ele é muito fã da Sega e da Nintendo. E ele diz que não gosta do PlayStation, mas ele foi obrigado a comprar o Play 1, pois ele disse que não aguentou a vontade de jogar Final Fantasy VII e os jogos Mega Man e Resident Evil. Olha lá, ó, final 7, hein? Enfim, aí ele diz também assim, ó: mas o Play 2 eu não comprei e o Play 3 menos ainda. Galera, continue com esse cast que tá muito bom. É muito bom reviver e ouvir as histórias que marcaram a vida de tanta gente e os games que fazem parte da minha vida. E é muito bom ouvir o cast tão legal como o de vocês. Parabéns. Dica: eu tenho o CD original do Killer Cut. Ah! Um abraço. Sonho de consumo. Esse aí se reuniu a mim, mano. Próximo e-mail, Six. Próximo e-mail, Rodolfo Brandalize. Bento Gonçalves. Aí, gurizada do cast, aqui é o Rodolfo de Bento. Ele mandou um e-mail gigantesco e ele falou no começo que ele vai mandar esse e-mail por todos os outros casts que ele não mandou recados. Então, por favor, mande recados, mande e-mails, né? Com certeza. Ele falou aí que gostou de vários, então eu vou ler o referente a este, né? Mas muito obrigado por ouvir todos, né, cara? Até agora, eu ainda estou indignado que vocês não falaram nada sobre a trilha sonora de Castlevania Symphony of the Night. Aê! Tu não comentou? Rodrigo. Não. As músicas são bem elaboradas e combinam com o cenário que elas tocam também, mas tudo bem, vocês mencionaram todas as outras que merecem destaque. É que na verdade a gente falou as principais nossas, né, então. É. E as todos Castlevania tem umas músicas muito massa, cara. Os que eu joguei, pelo menos, são bonitos. Menos do 64, né? Os que eu joguei, né? Não me presto. Então ele continua aqui, né? Pra mim todos os Final Fantasy têm ótimas trilhas sonoras. Com certeza. Mas na minha opinião nada supera as músicas do Final Fantasy 9, olha só. E não lembro se vocês mencionaram isso também, né? Eu fiquei de cara com a trilha do Final Fantasy X-2, que na minha opinião estragou totalmente o jogo. Depois que o Nobuo Uematsu saiu da Square, não teve mais Final Fantasy. Aliás, depois que a Squaresoft virou Square Enix, poucos jogos bons foram lançados. Então é isso aí, né? Ele falou que mandou um áudio de bebedeira, mas foi assaltado. Isso aí é uma história pra um outro cast, vamos contar com certeza. E ele falou: continue com um ótimo trabalho, gurizada, Abaiô. Caio de Guarulhos. Olá mais uma vez, chapa do Dreamcast. Adorei o cast que vocês fizeram de música, realmente muito bom. Me fez lembrar os bons tempos. Não posso deixar de comentar minhas trilhas sonoras favoritas. Sem dúvida, Top Gear foi muito comentado, a outra é Sword of Berserk do Dreamcast, eu joguei, que é toda orquestrada, as músicas de Street Fighter 2 e principalmente do Sonic Boom, do tema de Gaio. Ah, pastor pela outra trilha. Peraí, Sonic Boom também é o nome da música tema do Sonic CD. A melhor trilha sonora de todo Sonic, né? Eu acho gay essa música. O link está no post do vídeo de entrada de Sonic CD. Por isso que eu só joguei Sonic Adventure. É mais gay aí. Outra trilha sonora que eu admiro é do Resident Evil, principalmente de Saving Point do Resident 3. Não é todos iguais? Ah, não, muda um pouquinho. Te dá até uma paz no meio de tanto terror que tem no jogo, né? Ah, é verdade, com certeza. Tu chega lá, fugindo daquela zumbizada do caralho, vai na Save Room. Ah, mano, o 3 é o Nemesis todo o tempo atrás de ti, aí tu entra lá. Entra na igreja, no Save Point lá. A musiquinha de paz. Aqui ele cita a música que ele mais marcou na vida dele, que é a do jogo Sonic Adventure, do Dreamcast. Que foi o que eu joguei, hein? Outra coisa que percebi nas músicas de jogos antigos é o contrabaixo, que é muito valorizado e tem um destaque legal nas trilhas, coisa que não é normal na música de hoje em dia. O baixo geralmente fica mais escondido. Pois é, o Alice is Afraid, né, que tem baixolão. Uh-huh. Isso é por causa dos poucos canais, né, eles botavam um canal do MIDI, a bateria e tal, e geralmente o ritmo era puxado pelo do baixo, né. Então hoje em dia, como tem mais coisa, o pessoal deixa o baixo como se fosse pela música pop mesmo. Mas enfim, não conheço muitos autores das trilhas sonoras, por isso não citei nomes aqui. Que venham mais podcast. Até mais, abraço. PS, até hoje eu tento fazer música de videogame na minha guitarra, mas sempre sou infeliz. Usa o famoso Game Shark na guitarra. Liga no cabo. O último e-mail de hoje é do Yuri Machado, do OrgCast. Agora vamos ler, que não foi lido a última, né? O Six não pegou. São muitos e-mails, cara. É muito difícil. Mas é só um complemento, a gente lê todos, mas não responde todos, né? Claro. E alguns são escolhidos, então. Com certeza. Muito obrigado pelos e-mails e pelo carinho. Continue mandando que a gente vai ler um dia o teu tocartinho. Aqui é o Hillian do Arg. Estou aqui para parabenizados pela edição do número 20, que ficou muito boa. Olha esse que vem. Tanto a parte da edição quanto as músicas citadas. Claro, todos de bom gosto, é claro. Foi uma sessão nostalgia. Muitas músicas eu tinha até esquecido e relembradas. Foi muito bom, né? Dreamcast é um podcast de nostalgia, né, rapazes? Fora que estou com muita vontade de jogar Chrono Trigger novamente. Devido a Rodriger, que citou as músicas, e Melo também. Melo. Conseguiu lembrar de mim agora? Um abraço. Valeu! Rodrigo ficou triste que você não lembrou dele no cast. É verdade. Eu tava escutando o cast e daí ele citou o de Julie, que é Julie, né? O Frajol que fala tipo assim, sabe, não sei o quê. E aí ele mudou de assunto e o Rodrigo, tá, eu não sou nada? E eu? Eu! Ele ficou indignado. Acho que uma música que eu gostaria de citar para complementar o cast é a da primeira fase do Top Gear, que eu acho sensacional. Ela te coloca realmente na corrida. Enfim, continue com um ótimo trabalho e muito sucesso. Um abraço. Só uma coisa, então. Várias pessoas mandaram e-mail com a música do Sonic, velho. Todo mundo é fã de Sonic. Comentários também. Mas Sonic, é Sonic, Sonic. E sem falar, né, que quando estava postando o cast, recebi essa notícia no Twitter da Camila, né, que participou do cast. O Michael Jackson realmente fez a trilha do Sonic 3 com o chapa dele lá. O cara fez e ele usou as músicas em outros CDs dele e tudo. Então o mito era verdadeiro. Pois é, e outro cara aí comentou também, né, o Thiago Musashi. Ô, Six, como assim tu acha que o Soul Calibur não tem estratégia? Eu repito, não tem estratégia. Ui. Ele falou, vamos me desafiar com o meu Mitsurugi. Eu falei, cara, tô aqui desafiando ao vivo. Vai encarar ou não vai? Challenge accept. Tanto é que fizeram a escolhinha melhor jogo de luta do ano, né? E foi Street Fighter 4. Soul Calibur foi menos votado. Obrigado. Pois é. Eu não quero me meter na briga aí, mas eu sou da opinião do Six, cara. Eu joguei aquilo lá, apertei e ganhei. Deixei de apertar, perdi. Foi assim. É a vida, né? Só mais uma coisa, então. Temos novos parceiros aí, vejam nos chapas, o Dreamcast aí do lado, cliquem e vejam que valem todos a pena. Cerebelo na brita e pide pimenta. Isso mesmo. Finalizando, lembra que a gente pediu do Crazy Taxi, tinha fliperama? E um cara falou, tem sim no Rio de Janeiro. E outro cara, acho que foi o Felipe, falou que também tem fliperama de Crazy Taxi, que ele viu e jogou. Em Rondônia. Em Rondônia. E ele vai tirar uma foto e mandar para o Dreamcast. Manda aí, se tiver ainda, né? Porque eu até neguei, né? Eu neguei firme. Então, a gente estendeu demais, então eu fico com o cast diferente, né? E era isso aí, Feliz Natal para todo mundo, né? É isso aí, gurizada. Voltando ao cast de Natal. Dança da volta. Então, Next Cast é um pouco diferente. É um cast gravado com toquinha vermelha na cabeça, né, Johnny? E num clima muito bonito, né? Frajola sempre curte as renas porque parece seus parentes viadinhos. Há controvérsias. Rodrigo tem os parentes viadinhos, ó. Então, né, porque como está perto do Natal, né, precisamos fazer um cast bonitinho sobre o Natal. Tipo o final de ano da Globo. É o especial Roberto Carlos do Dreamcast. Abrindo parênteses, a propaganda da Globo de final de ano sempre é aquela clássica, né? Que eles cantam as músicas. A desse ano, velho, é a pior que eu vi na minha vida. Não é uma bosta, cara, porque bosta ainda serve de humus para criar outras árvores. Cara, é a pior que eu vi, velho. Fica um comentário que um carinha da Players falou, a década de 90 só inovou, a década de 2000 tá regredindo. Tá fazendo leite com pera e ovo maltino dominar na mente das pessoas. Não, é muito podre. Aquilo lá era aquela coisa sem sal, né? Que era aqueles atores cantando que ninguém tava nem... Hoje em dia consigo incomodar de tão ruim. É os pop lixo. Uma vez era mais legal, né? Eram atores globais, Didi Mocó, ouvi falar, né? Ô, Vicente, era maltrô. Pra mim, atores globais é Didi Mocó, o resto é piada, né? Ho, ho, ho! Merry Christmas! Véspera de Natal, onde tudo acontece. Todos os filmes americanos, né? Você lembra de algum jogo de Natal? Eu lembro que tem um jogo do Papai Noel pra Super NES. É Santa Claus ou alguma coisa, velho. Eu não lembro, mas é de plataforma, é legalzinho. Eu lembro do Kingdom Hearts 2, no mundo do Estranho Mundo de Jack, que tem o Santa Claus. É, do 1 também. E tem aquele O Knights especial. Isso aí mesmo. É que, tipo, dependendo da data, a hora do dia, sim, mudava as fases, tu jogava no fim do dia, era pôr do sol, de manhã e tal. Tu botava, por exemplo, a data no Saturno, tipo, primeiro de ano, dava uma animação especial. Isso, e aí no Natal... bruxas, essas coisas assim. E assim, esse jogo aí, perto do Natal, ele ia... Os itens iam mudando, e a decoração ia indo, até que na véspera de Natal era a explosão, né? Tudo era de Natal, tinha tudo especial aberto, e dava pra tu jogar com o Sonic. Que era o presente e tal. Eu tenho falado do Parasite Eve que se passa no Natal. É verdade. No Natal de 97, clima. Né? 97. Merry Christmas 1997. É, o CG de início mostra lá as árvores de Natal, tudo em Nova York, Manhattan, né? Ah, tem também o código, acho que é no Donkey Kong Country 3. Foi ser o cozinheiro do código. Que tu põe um código e todos os itens viram item de Natal. Tudo Natal, tem... as músicas, ficam todos os remixes das músicas, lembra? Que muda tudo. Isso eu não lembrava, eu lembro que todo mundo fica de bonezinho de Natal. Tá, tem um jogo, ele lança um mod, que era pro Quake 3. Eu sei que tinha uma historinha boba, foi só um demo que eu baixei, que tu controlava um carinha que tinha que detonar o Papai Noel. O Papai Noel que não dava um presente que o cara queria. Ah, isso me fez lembrar do Postal, aquele jogo lá do Papai Noel, louco, né? É, também. Postal. Que o Postal normal, ele é um carteiro. Tal. Sim, aí tem o Papai Noel, Papai Noel também no Postal. É. Que... O Eno 2 que é o Papai Noel. Bom. No Alone in the Dark 2 tem que se vestir de Papai Noel também. Ah, tem outro jogo que tem coisa de Natal, é o Clay Fighter. Vocês não lembram? Ah, que tem o Sumo Santa. Que é o lutador de sumo vestido de Papai Noel e tal, trimar. Era bizarro, assim, tu enjoava logo, mas eu achava legal a ideia. Cinco pila eu paguei pra aquela fita de 64. Eu botei dinheiro fora ainda, eu acho. Nada. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Minha historinha de Natal. Adolescente, rebelde, eu tinha meus 14, eu acho. Ele tinha mullet. 20 anos atrás. E na família lá, todo mundo... Eu tenho primos mais novos e tal, né? E daí o Papai Noel chegava. Meu tio, que alegria! Meu tio contratava, meu pai contratava um cara vestido, tá, com a aberta, né? Mas era aqueles com a máscara. Com a máscara, saca? Ah, dá muito medo, velho. Cara, era uma máscara, era velho. Postal, e veio, velho. Veio uma Harley Quinn junto, uma guriazinha totalmente whatever, sabe? Harley Quinn? Sim, era igual da Duende do Papai Noel. Era uma guria, era gostosa. Daí ele veio com uma sacolinha de presentes lá em casa, entregando pros meus primos. Daí ele olha pra mim: tu é o Matheus? Eu... Será que eu sou o Matheus, né? Puta da cara, né? 12, 13 anos, sei lá. Cara, eu não sei onde meu pai conseguiu achar essa fita, porque eu lembro que na época tinha, não sei se vocês recebiam, vocês tinham 64, um cartão postal da Nintendo de Natal, da Gradiente. É, tinha que se cadastrar e tal, quando tu comprava, aqui. Vinha junto, e aí tu se cadastrava, mandava, eles mandavam. Era vários, né? Era um por mês, eu acho. Uma vez veio uma fita VHS de um jogo Diddy Kong Racing. Uma fita VHS explicando como é que era o jogo, com legenda, sabe? Queria eu achar hoje essa raridade, sabe? Queria eu achar, ia poder vender por grana. Daí eu vi aquilo, mostrei pro meu pai, ó, de Natal, se tu quer achar isso aí, né? Hoje em dia é mais fácil, né? Tu é no submarino, tu acha, né? Sim. Mas na época, tinha só Colombo e sei lá o quê. É, e tinha que ir correndo atrás da loja, não tinha. Sim, né? Tinha que ir correndo atrás da loja. E de repente a fita tava na minha mão, o Papai Noel me entregou o Diddy Kong Race. Tá aí a foto no link do post. Eu com esse cara brabo e feliz ao mesmo tempo. Sabe? Tem foto? Tem foto. O que é isso? Que Papai Noel me entregando a fita, cara. O Durento aqui, pau durento. Que bonitinho. Era muito bem isso aí. O pau durento. E eu joguei muito esse jogo aí, tanto por isso que eu prefiro ele do que o Mario Kart. É. Lembro que na noite de Natal eu fui jogar este game. E olha só, eu tinha conseguido passar do primeiro mundo já. Fui dormir às 5 da manhã assim, emocionadaço, né, com o jogo. E hoje os seus natais são brindados com o quê? O mesmo Papai Noel existe? Não, não. Hoje não. Todo mundo cresceu, né? Ho, ho, ho! Merry Christmas! Eu nunca acreditei em Papai Noel. Como assim, Frajola? Tu nunca acreditou em Papai Noel? Isso é balota, isso é papo de locadora. De criança eu nunca acreditei em Papai Noel. De criança em 1908. E de adulto. Acreditava. Sim, primeira guerra? Tu ia acreditar no quê? Eu acreditava que o Hitler ia mandar uma bomba na casa dele. Porra! Ele escondido no negócio antibomba. O Frajola nasceu na ditadura, né? Temos que falar que na ditadura era proibido Santa Claus no Brasil. Pra quem não conhece, me conhece, vai ver que eu sou mais novo que esses caras aí. É lá. Tu tem um apelido carinhoso dos fãs, que é o ancião, né? Hoje no Natal vamos dar um presente aos fãs, a idade de Frajola. Uhum. Será? Acho que não, hein? Não vou deixar no suspense, tá. Né? Fica pro próximo Natal, hein? É isso aí. Como eu tava explicando, eu, de criança eu não acreditava em Papai Noel. De adulto eu não acredito que existe mulher virgem. Crenças, né, cara? Crenças que eu levo à fé. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Eu vou contar, a minha não tem graça, né? Mas é só como eu descobri que o Papai Noel não existia, né? É um pouco triste. Vocês não sabem, mas a nossa casa, nós moramos agora em mais gente, mas até esses dias era em 8 pessoas. Nossa. Eu tenho mais 5 irmãos. Agora é 16. Aliás, se caiu o mundo, a única casa que resta em Barbosa é a minha, né? Ele é milionária, gigante. Só de lembrar já Rio de Janeiro. E aí, em 8 pessoas nós morávamos numa casa de madeira bem menor e não tinha lugar pra todo mundo dormir. Minha irmã era muito jovem, minha irmã mais nova, e a minha irmã mais nova dormia ainda no berço. Ela tinha 4 anos, mas o berço era grande, né? Então ela dormia lá. E eu, como não tinha cama ainda, meus irmãos tinham vários quartos, eu tinha que dormir na sala, no sofá, né? Clássico. Só que o pinheiro ficava na sala, é claro, né? Sim. Pinheirinho de Natal, né? Toda a decoração. E eu dormia lá, tranquilex e tal, né? E eu sempre esperava no, na véspera de Natal até 1 da manhã, por aí, pra ver se o Papai Noel vinha deixar os presentes e tal, né? Mas eu tinha dica que eu achava que não existia, né? Tinha quantos anos, né? E aí, como eu ficava lá na sala, eu sempre ficava aí, como eu era muito pequeno, brincava muito, brincava e me divertia com meus convidados, eu caía no sono. Então daí eu esperei, o Papai Noel não apareceu, dormi lá na sala, estava feliz às 5 da manhã dormindo, meio que acordo, vejo meu pai e minha mãe botando os presentes na árvore, assim, botando lá os dois lá e tal, de pijama. E aí eu acordei e disse a célebre frase: então não existe mesmo. Aí minha mãe: não, é que ele veio, entregou, mandou nós pôr, que ele não queria entrar em casa. Que historinha. Ele entalou na chaminé e deixou pra nós pegar. Ah, é, ele não quis entrar e tal, dizer que, ah, bom então. Jingle bells, all the way. So this is Christmas, and what have you done? Pra corrigir o Frajola, sim, a tua casa se puxava no Natal. Eu lembro que tua mãe sempre fazia um pinheirão enorme na sala, sim, então, cheio de enfeites, e era, sério, eu invejava, porque lá em casa não tinha isso. Ah, no, na parte de armar o pinheiro eu sempre ajudava. Ah, isso é clássico lá em casa também, tudo que eu já ajudei, né? Até quem ia caçar o pinheiro era eu e o pai. Aí, ou vocês matavam um pinheiro de verdade? Mas claro, eles matona, Ibama, ouvi falar. Eles deixavam crescer um pinheiro sempre na frente da casa deles, eu lembro disso, e aí por desenho cortava a ponta. Pá! Cortava a ponta. Como é que fazia a faca cortando? Pá! Pá! Pá! Ho, ho, ho! Merry Christmas! A minha história de Natal se resume o seguinte: eu, como fã de desenhos animados, de aquelas propagandas desgraçadas da SBT e da Manchete, e também via por aí em camelôs, vocês lembram daquelas caixinhas cheias de carrinho, aquelas coisas com uma careta? Bah, não. Eu lembro. Os carinhos eram que eles não teve infância. Que eles brincavam de bonequinha. Era de metal os carinhos? Sim, os carinhos de metal. Enfim, eu me emocionava, sempre fui fã de carrinho. Eis que um belo dia, eu já sabia que o Papai Noel não existia. Eu tinha 8 anos de idade e eu estava naquele dia com problemas gastrointestinais. Foi o Sonic. Aí eu não estava muito bem e, tipo, o meu estômago não estava legal, não podia comer muito. Eis que o meu pai, não sei como ele adivinhou que eu queria muito, ele me trouxe aqueles aeroportos, sabe? Essas caixinhas de carinha. Ele entrou com aquilo dentro de casa. Se vocês viram o vídeo do Nintendo 64, façam de conta que sou eu e tem uma cena extra. Eu como: meu Deus, eu ganhei um aeroporto! Fui pro banheiro e vomitei de emoção. Mas tu vomitou em cima depois? Não, vomitei em cima. Fui até o banheiro. Pai: oi, filhão. Ei, campeão, aqui o presente. Pai! O jatão aqui, ó. Na boca do pai. Eu saí o presente errado. Ele entrou, ele nem me mostrou direito, eu já sabia o que era. Eu saí correndo no banheiro e comecei a vomitar que nem um louco. Eu disse: mas meu filho, mas o que é isso? Tá louco? Quem não conhece o Rodrigo Lanzoni sabe que toda vez que ele toma alguma coisa ele forte... Ele vomita. Ele não vomita, ele gomita, né, velho? Ho, ho, ho! Merry Christmas! O meu Natal foi em especial 95. Opa! Quando a Jola é sempre bom com datas, né? É, eu sempre tenho datas memoráveis. O Alzheimer não chegou ainda. Aí, ó, não é? 23 de dezembro de 95. Já foi citada essa data em outros casts. Foi a semana que eu tinha ido pra São Paulo. É, um abraço pro pessoal de São Paulo. Já tinha 12 anos, sei lá. Faz a conta. 31 tu tinha. 95, faz as contas aí. Voltando à data, 23 de dezembro de 95, eu tinha ido a São Paulo. Foi quando que eu comprei o meu Super NES, né? Como tu comprou teu Super NES? Comprei com dinheiro. Tá, mas tu ganhou essa grana de Natal? Tu foi lá e... Eu não ganhei nada de Papai Noel. Papai Noel nunca... O Baiano trabalhava de camelô. Ela foi camelô, cara. Ele é o Silvio Santos. Oi! Eu gastei meu dinheiro, que era pra ser investimento, e comprei meu Super Nintendo. Voltei de São Paulo dia 24, dia 25 comecei a jogar. 14 anos que tua vida mudou. Qual o jogo que tinha junto quando tu comprou? Killer Instinct. Madonna. E Mortal Kombat 3. Oh! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Mais uma coisa curiosa do Natal, que eu não sei, os filmes mentem pra gente, né? Que é sempre a véspera de estar no filme, mas tipo, Natal é feriado, mas no, o Natal é chato em si o dia 25, você não lembra? É verdade, disso? O 24 que é bom, né? Que tem toda a expectativa. No dia 25 eu lembro, ganhava presente, e daí tu brincava com o presente, tu fazia o que tu ganhava. Ah, e os amigos não estavam em casa porque estavam na família, não podiam sair, não dava pra fazer nada, era um dia chato, que dói, não precisava nada de bom na TV nunca, né? Eu acho que não, porque sempre do dia 24 pro 25 e Réveillon pro ano novo, eu sempre jogava Final Fantasy, né? Era sagrado. O legal disso é o dia 24, que tinha até a especial da Xuxa, Roberto Carlos na TV, e tu sabia que é Natal. Era o Shrek, né? Esqueceram de mim, né? Clássico de Natal. Que eu lembro mesmo, eles esqueceram de mim e especial da Xuxa. Não, eu lembro do episódio especial, tipo, o episódio do Pica-Pau de Natal. Do Chaves. Sempre passava. Todas essas coisas especiais de Natal passava perto do Natal. Todas, dos Flintstones. De todos os canais. Ho, ho, ho! Merry Christmas! E daí o bom era chegar de 24, que não sei a família de vocês, mas a minha sempre fez as coisas de 24 de noite. Sim, nós também. 24 de noite. E daí... do Réveillon também, que era clássico assim. Era comer lentilha e... carne de porco. Isso. E daí... Natal era franguinho. É frango, peru, franguinho. Fora aquelas missas chatas, missa eu tenho... gala. Cara, tem uma historinha frajola, se tu não lembra, mas eu comentei esse dia com a Natália. Sabe onde é que a gente se conheceu? Numa missa do galo, tá ligado? Tu lembra essa história? Que tem que ficar... Tem que ficar 2 horas e meia, acho. Aqui uma vez em Casa Barbosa tinha missa do galo meia-noite mesmo, lembra? Isso, meia-noite. Que tipo, a família jantava e tal, e depois ia pra missa do galo, sabe? Começava às 10 horas. No Natal, que é missa do galo, é Natal. E daí, acho que começava às 10 e até meia-noite. Meia-noite, né? Meia-noite. Daí todo mundo ia pra casa e comia, né? Eu lembro. Sim. Que todo mundo deixava a comida em casa, sabe? É. E sempre tinha os parentes malucos que não iam pra missa. E eu, como era criança, e tu também era um pouco mais também, sim, né? Tinha que ir pra missa, né? Porque criança tem que ir pra missa, era. É, obrigado. Tu lembra que a igreja estava tão lotada que a gente ficou lá fora. Eu isso. E meu pai falou, lá o Zeca, o filho dele. Ah, é verdade. Não era frajola, né? O Andrews e o Diogo. Deu, olha ali, vamos falar com os caras, né? Sim, porque o teu pai puxou meu pai e começou a conversa. É, daí nós, olha ali, ó. A gente se conheceu no Natal. Olha Natal. Que coisa olha bonita. Que bimbolado. Isso que da turma, o único que eu comecei a conhecer foi o Six, né? Depois veio o Julie. O Rodrigo tu não conheceu. Não, é família. É família. Ho, ho, ho! Christmas! É, pra vocês ouvintes que vão ser pai ou mãe futuramente, claro, né? Ou hoje não melhor, tem jogo. Ou já foram. O melhor presente que é pra dar pro seu filho, pega um envelope e põe uma quantia em dinheiro. Melhor presente. Eu lembro que num aniversário eu ganhei da minha tia, né? As pouquinhas festas de aniversário que eu fiz, ela me deu um envelope com 50 pila. Hoje era tipo 200. Meu Deus do céu. Tá louco. Eu queria comprar meu todo o morro. Meu complexo do Alemão. Tá ligado que meu tio me deu 120 no Natal. Eu comprei o Play 1 depois. Eu lembro que tu me falou que isso. Eu vendi o 64 e peguei um outro jogo. Eu lembro dessa história aí. É, eu sei porque as fitas de 64, que era o Mario 64. Kong, Mario. E eu fui lá na locadora e comprei elas. 50 pila, cada uma. Agora eu lembrei mais uma história de Natal minha. Primeira vez que eu vi $1 na minha fita. Ah, tá, achei que era outra coisa. Meu Dino chegou e me deu $100. Eu comprei o que era muito caro na época e hoje eu piso em cima e cuspo. Um par de rollers que tava R$89. E os R$11 que acho que era naquela época o dólar valia praticamente a mesma coisa que o real, era o que, por exemplo, $100 era R$102, R$103. E aí com os R$11 que sobrou eu consegui gastar os 11 com um par de proteção das mãos, saca? Aí eu comprei os meus rollers. Roller era a vida, né? Ho, ho, ho! Merry Christmas! Teve um Natal também, Frajola, que eu lembro que eu jantei em casa e minha família dormiu meio cedo. E eu lembro que eu fui na tua casa, né? Lembra? Sim. A gente foi fazer a festinha lá, eu, tu, o Cris. Ah, lá embaixo. O Diogo, o André, a Vivi, o Francis. É, veio o Regis também. E daí começou, né? No Natal a gente não fazia mais nada, mas no Réveillon agora é sempre, é né? É sempre, é sagrado. Faz uns 3, 4 anos, né? Que a gente tá lá toda a galera. A última vez, a vez que mais juntou, acho que foi uns 30, né? Foi a vez que correram atrás do cara do Betão. Para essa história que pode contar. Coiba! E tem vídeo. Fala. Ah, vamos botar um vídeo. Fala a historinha. 31 de dezembro de 2004. Que aqui na cidade sempre tem alguma festona no centro, no né? Festinha. Né? E daí a galera vai pro centro ver os fogos, tá? Chevette com som alto. Não, as famílias vão ver os fogos, tá? Todas essas historinhas aí, né? E daí a gente se achou antes, eu acho, ou lá mesmo, né? É, foi combinado. A gente tava em uns 15, eu acho. Mas depois reuniu bastante. Cara, isso era 2 da manhã já. E daí tinha aquela história, os carros passavam. Passava e corria atrás. E elas corriam atrás. Fastia. Mas todo mundo. Só que daí o Diogo um dia. Não, todo mundo agitava, quem dirigia, enfim. Mas teve um certo cara que não gostou da brincadeira. Parou o carro. Porque ele parou o carro. E aí ele. Gurizada, o que vocês estão fazendo? Eu com minha câmera nova, né? Comecei a filmar o cara. Ô meu. E daí todo mundo quieto, né? Ó, não fui eu, não sei o quê. Eu fiquei na minha. E eu filmando, né? Deixa eu contar. O cara deu um mijaço em todo mundo, né? O cara deu um mijaço. Essas horas o Diogo e o Régio já estavam vum, né? Não, mas ele saiu correndo, né? Saiu correndo. E o resto ficou, sabe? Ah, vamos ficar aqui aguentar o mijaço, né? E o Six bem tosco, né? Porque ele pegou a câmera e foi ver. Eu caí no chão, lindo, eu lembro. Ele caiu e no o cara saiu de mim. Eu... Não, cara. Daí quando eu tava correndo, os piratas estavam voltando da fuga, né? Daí os caras, tá correndo porque eu falei, volta que o cara tá vindo. Os caras correram, daí eu me toquei no meio do mato, fugi do cara. Sim, desenfiou no meio do mato. E a mulher dele também gritando, não faz isso. Detalhe, quando eles acharam que a fuga estava concluída, eis que o cara volta que nem o Nemesis Stars. Corre, ele tá vindo de novo. Um cara foi parar, desceu o morro inteiro, foi parar no meio do mato. O cara subiu no cordão com o carro, assim. Muito cena de novela das 8. 2 dias depois, pois aí nós descobrimos quem era o sujeito. Era vizinho de porta do Frajola. Na frente da casa dele. E o que você fez? Outra história de Natal. Essa aqui não é muito, mas é mais etílica, né? Fica pros cast de bebedeira. Teve uma festa no Boulevard poucos anos depois, antes de eu começar a namorar. Boulevard é um bar de rock. Isso. E aí, por acaso, não sei quem teve a brilhante ideia, que eu achei brilhante, de fazer uma festa no Natal. Ia tocar Império da Lã, que é a banda que tem um monte de cara de monte de banda em Porto Alegre e tal. E é muito a fuder. E tinha um baita festão lá, né? Em Bento, nós, bah, vamos certo, porque afinal, como eu falei antes, Natal, no dia 25 não acontece nada demais, e não sei que fomos lá numa galera, alta fila pra entrar, entramos meio que de graça, porque a gente falou que a gente era da banda e tava com a banda e tal, a gente falou que era da banda e tal, e chamou o cara, como eu conheci o vocalista, que era o Carlinhos da BD, ele fez sinal pra mim, o cara achou que era verdade, e a gente entrou lá dentro, sei que a gente chegou a subir lá na parte VIP, né, Bruno Gordo, vocês conhecem o Gordo já de outros casts passados, gastou mais de R$100 em bebida, ô bebu, hein, teve até, eu não lembro direito a história, eu vou ter que falar com o Gordo, porque bom, não vou poder contar aqui eu mesmo. Mas sei que tem a ver com lésbicas a história. Parece que ele foi trovar uma guria. A guria era lésbica, ele foi trovar outra. A outra era lésbica. E no final as duas lésbicas ficaram ali, ó. Oh! O cupido das lésbicas. Eu lembro que tinha uma menina, né? Com o nosso amigo G. Que ela chegou na festa. Ela era apaixonada pelo nosso amigo G. E ela chegou na festa e viu ele lá. E ela tava com o namorado. O que ela fez? Mandou o namorado ir comprar bebida aí. Deu uns estouro no nosso amigo G. No meio da festa. Colaborado lá. É isso aí, meninas. Façam como ela. E ó, rolou de tudo, hein? Ó, que opa. Festa louca. E depois eu lembro até assim que eu tava lá na festa, bem alto, né? Bem uns 300 metros, né? Praticamente em cima de um colosso. Tava lá e no final da festa acabou a banda e tal. Tinha umas gurias que eu tinha falado pelo Orkut, que uma tá na festa também. Uma começou a banar. Veio lá, me puxou. E o que é isso? Você estuprado. E o Gordo, Júlio, o que aconteceu? Eu vou ser estuprado. E aí a guria me levou lá pra trás do camarim, mas não era para isso, fiquei triste, né, eu um menino jovem com poucas garotas, né, não era para isso, era pra falar com os caras da banda, meus amigos, beber lá com eles, né, queria ser estuprado e não fui. E outra também que eu lembro que na saída, às 7, 8 da manhã, tinha uma carrocina que achou quente que era a pior do mundo ever, assim, caindo, assim, a salsicha nem era salsicha, sei lá que era. Carrocinha pior do mundo, e a gente meteu a ficha, ó, e era muito ruim, eu lembro que até o senhor G vomitou logo posso comer. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Mais histórias de Natal. Temos uma historinha que nós podemos encaixar de ano novo. A minha família era assim, né? Como o Frajola é meu parente, né? Minha mãe, a mãe dele e as outras tias se reuniam. E Frajola foi junto. E ele pegou e deixou para eu, Six e Léo Pikachu o PlayStation 1 com Dino Crisis 2. Lembra disso? E passamos a noite e a virada do ano virando o jogo, que foi. Era lançamento na época. Foi lá em casa, né? Foi lá na tua casa. Tinha descido lá na nossa tia Iri, que era, sei lá, 20 metros de casa. Porque já tinha passado da uma da manhã, da meia-noite, né? Não, nós fomos comemorar lá embaixo. Sim, vocês foram comemorar e eu não fui, eu fiquei com vocês lá jogando. Não era meia-noite. Eu fiz alguma coisa, eu lembro disso, eu lembro perfeitamente. Eu sei que eu fui lá nem feliz do nome e voltei correndo lá pra jogar. Não, porque era obrigatório lá em casa, todo mundo tá junto no Réveillon. Sim, pois é, eu também passei em casa, acho que eu fiquei jogando e larguei também, não lembro de ter ficado lá no virado. Ho, ho, ho! Teve o final do ano que eu lembro também que eu jantei lá em casa, fiz tudo, era quase uma da manhã, daí eu fui na tua casa, Frajola. Sim. Daí a gente começou a assistir Debi & Lóide 2, tu lembra? Ah, sim. Olha só, a noite dos caras. A virada fodida dele. Que ano foi esse? Não, foi bom. Que ano foi esse? Isso aí foi em 2001, acho. Faz tempo, né, cara? Faz tempo. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Teve um Natal só que eu fiquei louco, muito fora, que foi na Electric, quando tocou... Dama da Noite. Eu estava junto. E tocou grandes clássicos de rock and roll. Frajola estava nessa noite. Frajola estava alucinado. Estava alucinado. Louco. Ele pegava e pulava, esbarava em todo mundo. Mais tarde, eu vou dar uma volta, acho o Frajola escorado numa mesinha. Vira o rosto, o Frajola se abaixa e vomita. No meio da Elétrica. Claro que... Não, e nessa noite todas as gurias que tu imaginava gostosa que o Frajola papeava foram falar com ele. O Frajola, distrai Lazoni, distrai Marino que eu tô, não tô, distrai Francis que eu não tô legal. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Uma coisa memorável no Natal, agora que eu lembrei, foi um Natal que foi meio sad, eu lembro que eu ganhei uma coisa meio, que coisa chata. E no mínimo foi roupa. Roupa é horrível, com certeza, cara. Ganhar roupa que coisa triste, né? Eu sempre ganho roupa da minha mãe. Ai, tu tá precisando de calça. Aí dá uma roupa com uns tigres rasgados. Minha mãe hoje, agora tudo bem, quer dar roupa, dá, quer dar uma coisinha assim, mas na época, sabe, quando o cara era criança, ganhar roupa era foda, né? Tipo, o cara podia ganhar um brinquedo de R$2, mas ganhar uma roupa de 40 pila era pior. Continuando lá, eu lembro que quando era 2, 3 amanhã. Olha só, entrei no chat do Terra. Ok. Eu e o Jussi. Bento Gonçalves? Como tu se denominava? Papai Noel 1 e o Jussi amigo do Papai Noel 1. Eu era o Joey Ramone do chat do Terra. Meu Deus. Eu lembro que nós entravamos como tu. Eu lembro. Tu quem? Do Rodrigo? É Ramon. Nós entravamos como o Rodrigo Lanzoni. Aí tu vinha seguindo, eu não lembro. Meu Deus, sou eu? Ele entrava com o Lanzoni, o original. Cara, Lanzoni o original. Nós entrava e nós falávamos, oi, quero namorar homens. Era só coisa assim. E tu tava lá, meu, sai daí, isso é meu nome, quem é você? Quero ter claro. Mas eu sabia que era o Cico. Isso aí era todo mundo. Era eu e o Jussi, o Matias. Mais tarde ele colocava Lanzoni original mesmo. É. Sabe aqueles TM que os caras botavam as letras? Sim. Eu botava TM. Nino, nós entrava com o teu nome porque nós sabia que tu tava seguido nesse também outro. Ô, o Lanzoni tá aí apareceu Rodrigo Lanzoni. Quero algum macho. O do Frajola era homem 30 anos 30 cm. Não tem graça. Homem 30 anos quer transar. Eu lembro, mas tinha outro também que nós entrava. Quero H Lanzoni. Em pleno Natal sacaneando o amigo, hein? Sim, seguindo. É normal, né? Ho, ho, ho! Merry Christmas! Então, né, finalizando o cast de Natal, como... O Nerdcast fez, o Naúde fez, o Rapadura Cast fez, o Randa fez, todo mundo fez. A gente vai imitar e fazer também. Com certeza, né? Sempre imitando e inovando. Já que é Natal, né, estamos num clima feliz, luzes na cidade acesas, né? É isso aí, então, por favor. Já que a música da Globo é uma bomba bimba esse ano, né? Que cocô. Vamos fazer a do Dreamcast, porque com certeza vai ser melhor, ou não, né? Oi, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses nossos dias, mais alegrias serão de todos. Essa querer. Todos nossos sonhos serão verdade, Cubutini. E o futuro 2010, tamo aí, né? Já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Quem vier, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Quem vier. Caterum, Caterum, Caterum. Caterum. Fraco, é fraco. 2 dias. Já começou, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Ai, amare. Feliz Natal pra todo mundo, né? O presente do Drinker. O presente do Drinkastian. Feliz Natal, Tweety. Um abraço nesse Natal caloroso. Com muito amor. E sem dentes. É o Feliz Natal do pessoal do SBT. O Feliz Natal do Lombardi. Um beijo, amigo, para o SBT, para todo o Brasil. Companheiros e companheiras, 2009 foi um ano de realizações. É o pré-sal, é o Fome Zero aumentando nesse mundo. É o Fome Zero aumentando. É os videogames aumentando o preço também. Feliz Natal para todo mundo. E sucesso, e a reeleição vem aí. Pessoal, agora eu desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo de todos vocês, da Marília Gabriel.